Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Assassine você! Tudo a ver!